Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo à 6ª edição do programa Fado Maior, aqui no seu Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo para mais uma edição acompanhada das guitarras, violas, poetas e fadistas que vão fazendo estes 30 minutos todos os dias por semana, de segunda a sexta-feira, aqui na sua hora de almoço. São 30 minutos dedicados à nossa maravilha portuguesa, que é o fado. Sejam então bem-vindos a esta nossa 6ª edição aqui no Canal 1 e prepare-se, porque ao som de guitarras, violas, poetas e fadistas vão-se viver aqui 30 minutos de bonitos fatos. Este programa também pode ser feito por si. É só enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e dizer-nos o que quer ouvir. Diga-nos qual é o fado que pretende, o fadista que quer ouvir e nós passamos aqui. Também nos pode escrever na nossa página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb ou então aqui mesmo na nossa box de comentários e na nossa página. Vamos começar a nossa seleção musical para hoje com Malva Rosa, na voz de Carminho. Logo depois ficamos com Dá-me o Braço, Anda Daí, na voz de Mariana Bobon. E terminamos com Rodrigo Costa Félix, que nos traz Fado das Mágoas. Três fados, três fadistas para si, que está connosco aqui no seu Fado Maior. Gigantes são gigantes.

mesmo no fim desta nossa sexta edição do programa Fado Maior. Eu sou a Joana e foi um prazer enorme estar consigo aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Antes de me ir embora, já sabe que vou-lhe dar os nossos contactos. geral.radioantenaweb@gmail.com é o e-mail para onde nos pode escrever e pedir o seu fado. Também pode falar connosco através da nossa página no Facebook, em facebook.com/radioantenaweb. Ou então deixe-nos o seu comentário aqui na nossa box de comentários do Canal 1. Por hoje terminamos com os fadistas que digo já de seguida. Vamos ficar com Fado de Tristeza na voz de Camané. Logo depois ficamos com Basta Coração na voz de Cátia Sofia. E terminamos esta sexta emissão, com A História do Simão na voz de João Braga. São os três últimos fadistas para este nosso programa. Da minha parte é tudo, desejo-lhe o resto de uma ótima tarde. Fique bem na companhia do Canal 1 da Rádio Antena Web. Não cantes alegrias a fingir, se alguma dor existir a roer dentro da toca. Deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Deixa a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Quem canta uma alegria que não tem, não conta nada a ninguém, fala a verdade a mentir. Cada alegria que inventas mata a verdade que tentas, porque é tentar a fingir. Cada alegria que inventas mata a verdade que tentas, porque é tentar a fingir. Cantes alegrias de encomenda, que a vida não se remenda com morte que não morrer. Canta da cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. Canta da cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. Promete.